ramificações. A postura é osso caminhar, leigo no bundão. A maldade satiriza sua solução. Vaporazmente em busca do que é seu bom. Sabedoria vou fazendo meu na ilha Amendê, comandar comboio. Nem sofri para sedar o molho. O conhecimento eleva a mente. Carolina de Jesus cresceu independente. E desenrolar a vida no veneno. Garipava o dia, mas sempre lendo. Escrevia e desenvolvia opiniões sobre a rotina DDD milhões. Conhecimento.com, conhecimento, conhecimento.com, conhecimento, conhecimento.com, conhecimento. Várias obras nacionais, dessa colinha Buzo, Ferrez e Sérgio Vaz, biografias geniais, fanzines, revistas e jornais, literatura marginal e várias outras. Toda a informação que tenho ainda é pouca. É responsa colar no evento e fitar. Mesa na entrada com livros de uma pá. Demente com texto, autores diferentes. E clareia a mente pro repente. Na noite, na neblina, fui numa viagem. Ele um livro de Nilson Lage. Estrutura da notícia. A música é ferramenta vitalícia. Todos nós somos ligados. A comunicação social independente do lado. Conhecimento.com. Conhecimento. Conhecimento.com. Conhecimento. Conhecimento.com. Conhecimento. Conhecimento.com.br. Conhecimento.com. Conhecimento. Conhecimento.com. Conhecimento. Conhecimento.com. Conhecimento. Não tem como citar todos os livros de uma só vez. Oliveira me passa um repasso pra vocês. Rota 66, o abusado ontem. Falcão, e Capão Pecado. Abu Jamal, ao vivo do corredor. Luz no fim do túnel do menor infrator. Graduado em marginalidade, caros amigos especial. Homens e caranguejos da lama da Manguetal. Josué de Castro, aliado de Chico. Contra a fome no mangue, lançou o livro Gato Preto, um poeta realista. Reflexo do movimento hip hop do Vale do Paraíba. Rastilho da pólvora, a revolução dos bichos. A Bíblia é o livro, mas sabe o que indico? A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a conhecimento.com, conhecimento, conhecimento.com, conhecimento, conhecimento.